no 5, no ponto de espera, chame torre quando pronto para fazer colagem no ponto de espera no 604. Utilizado via PAC principal Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chamará a torre o gol 1604. Afirma, senhor, 118.612. 118.6. 40, vou ir na proa de Bidev. Voa Bidev, 6747. Obrigado. Solo, Salvador, o azul 4209. Tente a informação Yankee. Nível 360 para cumprir. Será coordenado, senhor. Informação Yankee. Correto, aguarde coordenação 4209. Aguardando, poderia confirmar se está previsto? Afirmativa, aguardando, Braz. Desculpa, 9907, chame torre 118.6. 118.6. Solo Oxalé 6313, está pronto para o táxi com 126, 4 horas, Galeão. Dor, boa noite, o total 9907 baixou e travou, vai passar o externo. 9907, tráfego avistado, ajuste no 015, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 140 graus, 04 nós. Devido à chuva avançada, a pista se encontra molhada ou úmida, senhor. Ciente da pista úmida, o total 9907 é um pouso autorizado. C3-3, era passar um Boeing da TAM à sua direita. Agora iniciando o táxi a partir do portão 10 até o ponto de espera pista no 0, deverá ser o número 1, deverá segui-lo como número 2 e Indy Alpha, ajuste 1015. Chame no ponto de espera pista no 0, torre 118.612 para decolagem Oxalé 313. Gente, aguardando o Boeing da TAM e como número 2, 1015-6313. Perdão, senhor, o Boeing da Gol. Ah, positivo, o Boeing da Gol. Pronto para cópia 4209. Azul 4209, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decolada pista no 0 com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto bridge. Controle 119 decimal 8, transponder 5524, azul 4209. Autorizado com fins, nível 360, pista 10, curva direita após, da EL, Leda Bridge, o controle 198, transponder 5524. 5524, correto, o azul 4209, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, 4209. Torre Salvador, o voo 1604 no ponto de espera, dá 10 pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, o gol 1604. Webjet 6747, chame centro Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. 133 25 125 6747, boa noite. 04, Lima, tem pista no 0. A Lima tem o gol 1604, na pista 10. Total 9907 no solo 54, libera direita, Alfa Kilo até o pátio 3, atenta ao sino, exador 9907. Salvador, Oceania 6303, ponte 090. 7303, observe o Boeing da Gol, após início da rolagem do mesmo, ali mantém pista 10, Oceania 6303. Faz o Gol ali, mantém a pista 10. Siga, trip 5, círculo 5. No 5, autorizado a decolar, pista no 0, gol no 604. Autorizado a decolagem da 1-0, no 604. Para 1.500 pés, quem negar 1-0. No 5, voe na proa da rotatória, reposte na rotatória ou visual com campo. Descendo para 1.500 pés, na proa da rotatória, reporte 5-5 no 5. Uno 604, decolou 56, chama agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, até a próxima, 604. Controle de Salvador, gol 604, passando 2000 para o 370. Gol 1604, contato radar na decolagem, subida nível de voo 370, foi direto Momo. Sobe 370, da presente voa direto posição Momo, 604. Gol no 604, corrigindo, mantém o perfil da saída Momo. Mantendo o perfil da subida 604. M3 no 3, entrou no papo 0 grau 059, 1015, em QNH, autorizado a decolar, pista no 063 e no 3. A 0-15, livre decolagem, 63 no 3. Trip 55 no 5, atente a tráfego decolando na saída Momo, Boeing 738 da Gol. Ciente, 55 no 5, estamos com ele no TICAS. Mativo, 330, copia. 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330, para o Whisky 58. Decolada pista no 0, com curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8. Transponder 5526, TAM 3305. Autorizado Recife, nível 330. Decolada 10, com primeira curva esquerda na Puca, pressão Aracaju, via Upper Whisky 58. Controle 1098, aciona 5526, TAM 3305. Correto, TAM 3305, chame pronto para o posicionamento, senhor. Reportará, graças. Agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigada, boa noite. 209, chame táxi. Chamará, táxi. Salvador, boa noite. O Oceania 6303 decolou. Oceania 6303, contato radar na decolagem. Isso vai ter nível de voo 360, saída da EL. A 0 da EL 6303. Trip 55 no 5 visual, com campo na rotatória. Afirmo 55 no 5. Trip 55 no 5, visual com campo. ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, décima meia. 118,6, 555. Olha, Oxané 6313, autoriza da presente pro de Dael? Autorizado direto da El, Oxané 6313. Ah, positivo. É, a pro de Leda também poderia ser? Xané 6313, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Torre, boa noite, Trip 5505. Boa noite, Trip 5505, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, continua aproximação, reporte final 3 milhas, pista no 7, tem embaixo travado, Trip 5505. Reporta final 3 milhas, 55 no 5. Na final, 3 milhas, Trip 55 no 5, visual com o campo. Trip 55 no 5, check trem. Baixou e travou, 55 no 5. Trip 55 no 5, pouso autorizado, pistão no 7, vento 130 graus, meio dúzia de nós. 55 no 5. Uno 604, chave centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. O 1604, copiou o controle. O controle é o 604. Pode confirmar, é 125, 45 e o alternado? 126, decimal 85, gol 1604. 126, 85. Muito obrigado, uma boa noite. Tem duas horas e 50 de autonomia, alternando o Ribeirão Preto. Obrigado, senhor, aguarde um minuto. Aguarda lá. à esquerda, taxiway Lima, chame para ingresso no FAT principal 5555 no solo em 121 do Small 9. Gente, livrando à esquerda, taxiway Lima, 121955 no 5. Principal Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera pista no 0, chame torre 118 decimal 612. Juliette e Alfa até o ponto de espera, torre 1822, altímetro 0 no 5 agora. 224 com a Alfa, boa noite. Luciané 6224, essa identificação foi na proa de Amã para chegar na Amã, desça via até nível de voo 050. Na proa de Amã, chegada Amã, desce via até o 050, Xaner 6224. Confirme o 39 que chamou o solo. Xané 6224, informe velocidade. 310 nós, ao Xané 6224. Sou Salvador, boa noite, gol 1076. Gol 1076. Gol 1076, aciona identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 060. 060, gol 1076. 5972, informe velocidade. 230 no momento, reduzindo. O Xené 6224, inicie redução para 230 nós, é o número 2 na aproximação. 2 Tower, azul 4209, rolling point 1010 ready. Roger, Azul 4209, clear to line up and take off from 310, wind is 130 degrees, 05 knots, QNH 1015. Clear for line up and take off, Azul 4209. Se desce via, informar estabilizado, Rio 5972 para 2000 a princípio. Oceanem 6224, inicie redução para 230 nós. Reduz para 230 nós, Oceanem 6224. Xané 6224, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 150, limite ao localizador. Confirma, a mensagem foi para o Xané 6224? Afirmativo, Xané 6224, curva direita, proa 160, limite ao localizador. Direita 160, limitado pelo local, Xané 6224. O Xané 6224 reduza para 1970 nós, é o número 2 na aproximação. 1970 reduzindo, o Xané 6224, número 2. Xané 224, desça até 3.000 pés, QNH no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, Xané 6224. Vai passar 190, Xané 6313. O Oceania 6313, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Pode confirmar a primária? 133.25. 13325, obrigado. Oceania 6224, informe o tráfego que procede, 11 horas, 9 milhas, rumo sul, deste, passando mesmo pés para 2 mil pés, Boeing 722 da Rio. Gente, o Xanema 224. Tudo decola aos 10, 19 e 8, bom voo. Z Patrol, Azul Patrol, 09, S5. Parece 1,900. Azul Fox 09, radio contact on departure, climb if I level 360, dial departure. 360, dial departure, Azul Fox 09. Xené 6224, reduz a velocidade para aproximação final. Reduzindo a velocidade para aproximação final, Xené 6224. E o 5973, estabilizando o localizer. Rio 5972, complete a aproximação, chame torre, informe a velocidade, Rio 5972. 1970, nosso. Gente, Rio 5972, torre 1 no noite, decimal 6. 18,6, obrigado, até já. Xané 6224, tráfego precede 5 milhas, reduzindo para 1970, nós. Gente, 6224. Pode ir passando externo. Portarol externo 5972. Ah, Oceané 6224, desça para 2 mil pés, aguarde transferência de comunicações. Descendo para 2 mil, aguardando transferência 6224. E o 5972, passando externo, baixou e travou. O Rio tem livre pouso, 120 com 612. Sente livre pouso para o Rio 5972. Oceané 6224, chame torre 1 no noite, décima meia. Torre 186, muito boa noite, 6224. 1 1076, dê sua via para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, repórter Erra. Estabilizado no localizador, gol no 076, descendo via. 34, aguarde pista livre. Guardando, amigo. Rio livrou. M6224, livre pouso no 0120 com 612, está autorizado o pouso. Livre pouso, pistão no 0, Ocean Air 6224. Rio 5972, prossegue na Alfa, ingressa Kilo, Fat 3. Alfa Kilo, Fat 3, mantenha sua frequência. Rio 5972. Chené no solo, Alzuno 7, Alfa e Índia, portão 01. Alfa, Índia, para o 01, ou Chené, mesmo as 3305, pushback e acionamento no gate 07. Portão 7, autorizado, time táxi. Pushback e acionamento, chamará pronto para o táxi, 3305. 125, alternando, 125, décima 1. 325-251, Azul 2, 4209. V1 Stage.